Nesta quarta-feira, no auditório da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, foi assinado um convênio entre o Fundo de Apoio à Criança e ao Adolescente e entidades socioassistenciais do município. O valor repassado soma mais de R$ 420 mil, reais, que serão investidos numa série de projetos e ações, conforme destaca Roberta Barco Lopes, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão responsável pela aprovação dos projetos remetidos pelas entidades. Cada entidade apresentou um plano para o conselho analisou dentro das comissões e cada uma vai ser utilizada, alguns em aquisição de equipamentos, outras de carro, outras de até de pagamento de pessoal, algum subsídio, algum projeto ele apresentou. Cada uma tem um objetivo e todos foram analisados e aprovados. A secretária municipal de assistência social, Cláudia Pereira, falou da importância do convênio tanto para as entidades socioassistenciais quanto para a cidade de Foz do Iguaçu. Para as entidades, a importância é que vai dar condições deles viabilizarem projetos que são voltados à criança e ao adolescente. Então, é um aporte, é um recurso financeiro, além do que eles já costumeiramente utilizam, que é para o dia a dia. Então, esse recurso diferenciado, ele vem para auxiliá-los a fazer algo diferenciado também, né? Nós temos entidades que trabalham com criança e usam esse dinheiro, por exemplo, esse recurso, para uma oficina diferente, para comprar instrumentos musicais, para fazer alguma coisa assim. E isso é só um exemplo, né? Para o município é muito importante, por quê? Porque isso auxilia essas entidades que trabalham com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, auxilia como um atrativo para que essas crianças permaneçam nessas instituições, né? Então elas não vão estar, se elas vão estar lá praticando atividades diferenciadas, elas não vão estar na rua. Entre os beneficiados pelo convênio está a Associação Fraternidade e Aliança, que desenvolve vários projetos voltados para a comunidade carente da Vila Boa Esperança e região do Porto Meira. Cristina Freire, gestora administrativa da associação, explica a destinação dos recursos na entidade. A gente vai executar um projeto que já executamos o ano passado, chama-se Cidadão de Direito, que é um projeto ligado a crianças que tiveram seus direitos violados, né, seja por abuso, por violência física ou verbal. Então a gente vai trabalhar com essas crianças, serão trabalhadas 15 crianças e suas famílias, para que haja, né, a reintegração, a harmonia dentro da família novamente. A gente sabe que essas crianças que passam por violações de seus direitos, elas têm um sofrimento muito grande e muitas vezes acontece o rompimento desse vínculo familiar. Então esse projeto nosso vem exatamente para evitar isso, é você conseguir trabalhar a criança e a família para que não haja esse rompimento do vínculo familiar. Nós temos assistentes sociais e psicólogos que vão trabalhar no projeto, já que pertence à entidade, e com o recurso recebido, nós vamos contratar um profissional para ficar mais dedicado a essas famílias e um computador para facilitar o trabalho. Essa vai ser a utilização do recurso financeiro recebido. Outra iniciativa contemplada com os recursos do Fun Criança é o Aldeias Infantis SOS Brasil. Alex Tomasi, representante da entidade, comenta sobre a importância do convênio. Nós fazemos o atendimento de acolhimento institucional na modalidade Casas Lares, né? No município hoje nós temos 7 Casas Lares, com atendimento direto em alta complexidade. Nós montamos um projeto chamado Lar Docilar, né? Esse projeto é para melhoria do atendimento direto a crianças e adolescentes, né? Para melhorar os equipamentos, né? Vamos adquirir e substituir equipamentos nas casas lar. Camas, roupeiros, sofás, entre outros, né? Melhorias de equipamentos de diretos mesmo, né? As doações para o Fun Criança podem ser feitas diretamente na declaração do Imposto de Renda, por meio do documento de arrecadação municipal. Vassi Álvaro, para a CBN Foz.